السورة دو فيغو. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. والتين والزيتون. Pelo figo e pela oliva. وطور سينين. E pelo monte Sinai. وهذا البلد الأمين. E por esta cidade segura. Com efeito, criamos o ser humano na mais bela forma. Em seguida, levamo-lo ao mais baixo dos baixos degraus. Exceto os que creem e fazem as boas obras, eles terão prêmio incessante. Então, o que te leva, depois disso, a desmentir o dia do juízo? Não é Alá o mais sábio dos juízes?